Sonhos colocados em prática são planos. Planos não realizados são sonhos. Quando sonho, crio raízes para novas esperanças. Dou conta que sou humano quando vejo uma criança. Quando sonho a poesia, vem em mim uma cama e se transforma em força, inspirando outras almas. Os desejos não precisam de razão, mas os sonhos trazem saúde à emoção. Sem sonhos, os ricos ficam deprimidos, os intelectuais ficam estéreis e oprimidos, os fortes ficam tímidos por sua vez, os livres ficam escravos na sua pequenez. Os sonhos são como bússolas e renovam em nós a esperança quando o mundo desaba sobre nós. Os sonhos foram dados em certa medida como compensação pelas dificuldades da vida. Quando sonho, a minha poesia pinta com fulgor as paredes do mundo com as cores da paz e do amor. Fica estabelecida a possibilidade de sonhar coisas impossíveis, atendendo à idade de caminhar livremente em direção aos sonhos que dão voz à conscientização. Os sonhos equipam de forma perentória os frágeis para serem autores da sua história. Os sonhos renovam as forças do ansioso, animam os deprimidos de modo curioso. A noite é o momento em que o nosso cérebro varia, processando tudo o que vivemos durante todo o dia, consolidando as nossas memórias e experiências, misturando tudo com os sonhos de forma intensa. A noite tem a sua mágica, é verdade, é uma entre o sonho e a realidade. Quando sonho, sonho sem me envergonhar de sorrir para quem se esqueceu de sonhar. Sem sonhos a vida não tem o brilho que merece. Sem metas os sonhos não têm alicerce. Sem sentimentos se tornam vazios por demais. Sem prioridade não se tornam reais. Façamos da interrupção um belo horizonte, da procura um encontro, do sonho uma ponte, da derrota uma lição, das lágrimas uma estrada, da queda um passo de dança, do medo uma escada. Sem sonhos as perdas são insuportáveis, os problemas se tornam insuperáveis. Enquanto você dorme, nesse exato momento, espero fazer parte dos teus pensamentos, transitar da realidade para os teus sonhos e ir parar no teu coração, assim suponho. Às vezes sonhamos tão positivamente que quando acordamos até tentamos dormir novamente.